Neste domingo, dia 30 de agosto, um incêndio em Ilhota deixou duas pessoas com queimaduras graves. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 12 horas e 37 minutos e informado que duas pessoas estavam em estado grave num incêndio em residência na rua Pedro Gonçalves, no loteamento Jardim Primavera, com duas vítimas no interior do local. Os socorristas encontraram um homem de 25 anos, morador de Itajaí, que teve 45% do corpo queimado. A segunda vítima, um homem de 23 anos, morador de Ilhota, estava com o corpo 58% queimado, após a explosão de uma churrasqueira no início de um churrasco, conforme informa Carlos Rampelotti, comandante do Corpo de Bombeiros de Ilhota. A gente foi acionado hoje por volta das 12h37 desse domingo, né? Então, a princípio era um incêndio em residência, com vítima presa dentro da residência. Chegando no local, a gente observou que não seria isso, foi uma explosão de uma churrasqueira devido às vítimas estarem utilizando álcool, né, etanol, numa quantidade que ocasionou uma explosão vindo a lesionar essas duas vítimas com queimaduras por uma grande parte do corpo. A gente deslocou um caminhão de combate a incêndio e uma ambulância, e conforme o deslocamento as informações iam chegando, a gente já pediu o apoio de uma unidade avançada, porque a princípio as vítimas já estavam fora da residência queimadas. Chegando no local, a gente identificou que o incêndio já tinha sido, o princípio de incêndio já tinha sido controlado pelos próprios moradores e dando início ao atendimento às vítimas. Uma vítima de 23 anos, conduzida pela aeronave Arcanjo 03 ao Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú, e a outra, masculino também, de 25 anos, conduzida pela equipe avançada do SAMU. A ocorrência aconteceu na rua Pedro Gonçalves, número 290, no bairro Centro, né, no loteamento Jardim Primavera. A gente teve o apoio dessas duas unidades, tanto como o SAMU quanto a aeronave Arcanjo 03, tendo mais ou menos 1h10 de atendimento no local da ocorrência. Nós ouvimos o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, Carlos Rampelotti. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.